gostaria de dar aqui uma boa notícia, até porque ontem houve aqui uma reunião que eu chamaria o pontapé de saída, é que as obras da escola secundária de Oliveira do Hospital, que como sabem tem sido um verdadeiro calvário para o Sr. Diretor do Agrupamentos e que não está aqui, porque quem está aqui é o Sr. Vereador, o professor Carlos Carvalheira, e um calvário para este Executivo, para o Sr. Presidente e sobretudo também para a sua vereadora e para os vereadores que fazem parte do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas. Tem sido uma coisa completamente desagradável. Neste momento é a construtora Centro-Obaiense, já veio visto do Tribunal de Contas e por isso ontem houve aqui uma reunião com o senhor, com a senhora vereadora da Educação e com o senhor Diretor do Agrupamento de Escolas e com a empresa e com os nossos engenheiros para planificarem o arranque das obras para arrancar. Eu quero-me congratular, tenho a certeza que vai correr bem. A empresa é uma empresa que tem demonstrado competência, quero deixá-lo aqui. Quero também deixar aqui uma nota. Vá um processo litigioso em tribunal, isto é, entre a empresa e a Câmara Municipal a propósito da escola secundária. A empresa meteu uma ação contra a Câmara a pedir uma indemnização por não realizar, por não ter realizado a obra, e a Câmara Municipal meteu uma ação para pedir uma indemnização à empresa e serão os tribunais a julgar isto diferente. Mas sei que este processo custará à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital à volta de 400 mil euros de prejuízo por a obra não ter sido realizada pela Construção de Carlos Pérez. Não com umas contas ainda finas, mas as contas estão feitas, andará à volta de 400 a 450 mil euros de prejuízo por a obra não ter sido executada. E pensemos que a obra não foi executada, não foi por responsabilidade da Câmara Municipal. A obra não foi executada por responsabilidade da empresa. Disso não tenho dúvidas nenhumas. E por isso acredito que é um processo que é desagradável por ser uma empresa do Conselho, mas que é um processo onde temos que defender os interesses públicos e os interesses municipais da Câmara Municipal. E por isso isto será uma decisão do Tribunal, nunca será uma decisão do meu Executivo, será sempre uma decisão do Tribunal. A Câmara Municipal sente-se no direito de ser reassercida desses prejuízos que teve, da destruição de um pavilhão e de um conjunto de anomalias e dos prejuízos, porque a obra estava comparticipada para um preço, foi adjudicada por 800 e tal mil euros e agora foi adjudicada por 1 milhão e tal, por 1 milhão e 100 e tal, já logo 300 e tal mil euros. Mas mais grave é com a destruição de um pavilhão de estar a ficar a céu aberto. E tudo isso somado à volta de 500 mil euros. Por isso, será um processo que também anuncio aqui. Não haverá concertação entre a Câmara e a empresa. Será o Tribunal a decidir a indemnização, ou que ele tenha razão, ou que tenhamos nós. Eu admito que acho que estamos carregados de razão e quem esteve no processo sabe que temos cheios de razão.